Eu quero tchu, eu quero tchu, eu quero tchu, eu quero tchu. Arena Sertaneja número 6. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Lembrei desse sentimento gritando dentro de nós. Éramos todos meninos, em cada um vivia uma paixão, como na cena de um filme. Vencemos pesadelos enfrentando os dragões, criados por nossos medos, fruto da imaginação. De frente a uma nova era, na onda de uma canção, nós construímos a história, mente, alma. Long live the walls we crashed through. Now the dreams and lights shine just for me and you. I was spinning lonely, all the magic we made, and bring along the pretenders. One day we will be remembered. I said, remember this feeling. I passed the pictures around. Your baseball cap for a crown. When they gave us our trophies, and we held them up for our town. Diferente a uma nova era, na onda de uma canção, nós construímos a história, mente, alma. Because